Meu nome é Francisco Comaru. Eu estou como professor na Universidade Federal do ABC, LabJuta, é o grupo de pesquisa. Nós somos parceiros do LabAB, nesse projeto de pesquisa, que é o Copolis, coprodução, né, da cidade. E da ciência cidadã, uma perspectiva comparada das classes trabalhadoras e dos bairros populares, da França e do Brasil. E hoje, né, nós temos, três convidados aqui na sala, e eu quero passar, né, imediatamente para eles começarem o debate, né? Primeiramente, a Thalita Gonzalez, eu quero apresentar, todo mundo aqui já conhece, mas é sempre bom apresentar de novo. A Thalita é engenheira ambiental e urbana e com mestrado em planejamento e gestão do território pela Universidade Federal do ABC, está fazendo doutorado em planejamento e gestão do território. Ela é especialista em acompanhar processos de remoções e de reintegrações de posse e assessorar os movimentos populares do ponto de vista da universidade. É uma das lideranças da campanha Despejo Zero, que é uma campanha nacional contra os despejos no Brasil no período da pandemia. E então, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes aqui com você, Thalita. Na sequência, a gente vai ter a Maria Cecília Angelelli, que a gente chama de Cissa, né, a nossa amiga. A Cissa é arquiteta e urbanista, com doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A Cissa atualmente é professora na UNILA, que é a Universidade Federal da Fronteira, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, que fica em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. A Cecília também tem um histórico de muitos anos aí acompanhando os movimentos populares, urbanos, rurais, indígenas, né? Tanto no estado de São Paulo, no Sudeste, mas também trabalhou no Nordeste e agora lá na região Sul do Brasil. Então vem fazendo um trabalho muito importante ali na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E nós vamos ter como comentador o Benedito Roberto Barbosa, que nós chamamos também, né, carinhosamente de Dito. O Dito é advogado de formação, atua como advogado popular no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, é também liderança da União dos Movimentos de Moradia e da Central dos Movimentos Populares. Também uma das lideranças importantes da campanha Despejo Zero e já ganhou inúmeros prêmios brasileiros e internacionais, em termos de cidadania, de mobilização popular e prêmios pela paz. O Dito é uma figura extremamente reconhecida entre todos nós e muito respeitada, tem um trabalho também muito importante, né? Assim como a Thalita e a Cissa. Então, a gente combinou cerca de 20 minutos para a Thalita, 20 a 25, Thalita e Cecília, e cerca de 15 a 20 minutos para o Dito. Eu passo imediatamente então para a Thalita, depois a Cissa, o Dito faz os comentários e a gente abre para o debate aqui com todo mundo. Muito obrigado, Thalita, câmbio. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu vou começar imediatamente compartilhando uma apresentação que eu preparei para hoje. Mas antes disso, eu queria muito agradecer a presença de todas as pessoas aqui na sala, especialmente para minha querida parceira Cissa, mestra, e meu grande amigo e professor Dito. É uma alegria muito grande, uma honra para mim poder dividir uma fala com vocês que são meus mestres, minha professora e meu professor aí de tanto no âmbito acadêmico, mas na vida, né? Para além de qualquer coisa, para a vida, não só para o âmbito acadêmico. Bom. Então, como o Chico falou, meu nome é Thalita, eu faço doutorado na Universidade Federal do ABC, e sou pesquisadora do Laboratório de Justiça Territorial, coordenado pelo Chico. Bom, e aí hoje, né, um pouco nesse tema, né, de como a universidade pode se colocar e as questões que estão implicadas na universidade se colocando em processos de enfrentamento ou mediação ao Estado, sobretudo em relação aos processos de remoção forçada, eu tentei separar um pouquinho, né, como esse trabalho se dá a partir de algumas questões, algumas diretrizes iniciais, né, dentre elas o tripé da universidade pública brasileira, né, que a alternância, né, e atuação em três campos, né, que é o campo do ensino, da pesquisa e da extensão, né, que seria essa ação da universidade, que envolve professores, estudantes, técnicos administrativos, enfim, toda a comunidade acadêmica, junto à comunidade, entendendo esses três campos como sendo campos que se retroalimentam. E aí, né, já de cara, começando com um pedacinho de Paulo Freire, né, que é nossa grande referência, que ele coloca, né, que educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem, que sabem que pouco sabem, desculpa, por isso sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais, né? E acho que essa frasezinha, né, do Comunicação e Extensão já ajuda a gente a situar que tipo de trabalho que a gente está falando. Bom, e daí, para além de Paulo Freire, né, a gente trabalha com a abordagem da pesquisação, né, muito baseado no Tcholan e no Fals Borda, que é um antropólogo colombiano que a gente usa bastante também, né? E ele coloca a pesquisação, né, como sendo uma abordagem metodológica que ela é baseada no compromisso e no engajamento do pesquisador com os grupos vulneráveis, vulnerabilizados que ele está lidando, né? Então, nesse sentido, os grupos que ele lida, eles não são objetos, né? Não estão sendo observados pelos pesquisadores, mas eles são sujeitos, são interlocutores, agentes daquele território, e o pesquisador se coloca como um sujeito ativo que também vai colaborar, e o Tcholan faz uma organização que eu acho bem interessante, que é você atua, reflete, faz uma reflexão crítica sobre aquilo que você interviu no território, para poder pensar os próximos passos. Então, você está sempre fazendo a reflexão crítica daquilo que a intervenção implicou no território. Porém, sem esquecer que a universidade ela é externa a esse território, de certa forma, né? E que isso vai gerar também algumas contradições, alguns conflitos, alguns limites em relação a essa atuação também. Então, é sempre por isso que se faz tão importante essa reflexão crítica a todo momento. E aí, tendo essas questões que direcionam o nosso trabalho, a gente vai atuar, então, nos processos de remoção forçada. O que a gente está chamando aqui de remoção forçada são os processos que envolvem o deslocamento imposto, né? Então, a necessidade de saída, que ela é imposta, né? Ela não é de forma alguma negociada, ela é imposta, as famílias têm que sair. E a gente considera isso sempre que essa necessidade imposta, ela não parte da vontade dos atingidos de se mudar, de mudar o seu lugar de moradia. E a gente está falando de um recorte bem específico da população de baixa renda, incluindo todas as justificativas de deslocamento, seja ele por projetos públicos, por, enfim, uma série de justificativas diferentes. E mais que renda, né, população de baixa renda, a gente está falando também, e na grande maioria, de população preta, de famílias que são chefiadas por mulheres. Então, é desse grupo que a gente está falando quando a gente fala também de remoções forçadas. E a gente entende que essas imposições de expulsão, né, elas podem acontecer de diferentes formas e diferentes graus, seja ela da violência física em si, né, como a gente costuma ver nos jornais, nos noticiários, mas também daquela imposição, entre aspas, velada, né, que acontece por pressão, por pressão política, por pressão psicológica, e vários outros tipos de possibilidades, né? Entendendo que toda expulsão, né, toda remoção tem um grau de violência, seja ele maior ou menor. Para além disso, a gente está entendendo aqui que essas remoções, elas acontecem por entender que há um pressuposto de que essas famílias, elas não têm um direito pleno à permanência naquele local. Ela, de certa forma, ela entende-se que ela pode ser mudada dali, ela pode ser expulsa dali. E aí alguns autores, né, como a Raquel Ronick ou o Joe Jensen, vão falar um pouco que isso é também resultado de um processo de marginalização dessa população, né, e vai caracterizando como o grupo que está ilegal, que está informal, até mesmo de criminoso, né, por estar ali. Tem uma professora, né, a Denise Morado, que ela também vai falar que tem um direito que precede o direito à moradia e o direito à cidade, que é o direito de existir. E aí esse grupo que não é ofertado a possibilidade de existir, sequer de existir, né, que dirá, então, o direito à moradia, o direito à cidade. E esse grupo também acaba se encontrando numa situação de transitoriedade permanente, que seria uma ameaça constante de remoção. Ela nunca consegue se fixar no seu local com tranquilidade, porque ela sempre vai estar naquela figura, né, de marginalização, de ser ilegal, de ser informal ou até mesmo criminosa. Isso faz com que ela esteja sempre se mudando, e aí a gente vai ver histórias, né, de pessoas que estão sempre se mudando, sempre sendo expulsas, né, sendo removidas de suas casas, numa situação constante de transitoriedade, mas também de ameaça, de precariedade. Que são elementos que acabam também, de certa forma, estruturando a nossa política urbana e habitacional, né? E nesses processos de remoção forçada, a gente vai atuar a partir da discussão das práticas insurgentes de planejamento, né? Que surge após, né, uma crítica do chamado planejamento tradicional e que vai construir, então, ferramentas de resistência nesses processos de conflituais, né? O que a gente vai fazer a partir disso, vai buscar fazer, né, é a produção de respostas, de contra-ferramentas, né? Então, contra-laudos, planos populares, documentos, mapeamentos, que vão decorrer a partir de uma leitura territorial que vem de baixo, né, que vem dos atingidos e atingidos, e que vai captar essas demandas e necessidades dos atingidos, né, tentando subverter um pouco o que seria a lógica do planejamento, entre aspas, tradicional. E aí eu vou passar muito rapidamente para dar tempo de passar nos exemplos que eu separei aqui, porque eu acho que os exemplos vão mostrar mais algumas das questões. E aí, por escolha também, né, a ideia era mostrar uma série de exemplos diferentes, eu vou passar de uma forma bastante, um tanto quanto superficial sobre elas, né, para a gente focar um pouquinho em algumas questões, né, na variedade, na diversidade de exemplos, para a gente focar um pouco mais não no caso em si, porque infelizmente não vai dar tempo de se aprofundar sobre eles, mas nas ferramentas e no papel da universidade frente a esses processos, né. O primeiro deles é a Comunidade da Paz, é uma favela situada na zona leste de São Paulo, próximo ao estádio que abrigou os jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, de 2014. É uma comunidade que foi de 91, e foi também quando teve a primeira ameaça de remoção. Ela chegou a ter 380 famílias, e naquela época da Copa ela foi demarcada como uma área de remoção total, né? Essa daqui é uma foto dela em 2013, né? Então a gente vê na parte de cima aqui o pontilhão do metrô, que limita a Favela da Paz, né? Por um lado o pontilhão do metrô, e do outro um córrego que passava aqui pelo outro limite da comunidade. Isso foi uma foto de 2013, quando, daí, naquele momento, né, Comitê Popular da Copa, eu conheci esse lugar. Depois de muita, acho que é importante a gente falar que era um momento de muita mobilização também política, que era um contexto de mega eventos. E aí tem o professor Caio Santamori aqui, que participou ativamente de todo esse processo, né, e que pode, inclusive, falar muito melhor do que eu sobre isso, mas que culminou, numa ferramenta, né, que foi o Plano Popular de Urbanização, e que previa, uma forma de consolidar, então, aquele espaço ocupado, fazendo com que todas as famílias não necessariamente fossem removidas, mas também que elas atuassem na construção de uma ferramenta que disputasse uma narrativa sobre aquele território, né? Que dizia que não necessariamente que outras coisas poderiam acontecer para além da remoção, né? E o plano, ele foi construído em cima de algumas diretrizes, né? Então, seja consolidar o espaço já ocupado, né? O chamado chave por chave, então as pessoas que precisassem ser removidas, né, por conta, né, inclusive, sobretudo dessa situação muito próxima ao córrego, bastante delicada, que elas só fossem removidas, só saíssem de suas casas quando o atendimento habitacional definitivo delas estivesse pronto, né? Então isso a gente chama aqui no Brasil de chave a chave. E ele marca, de certa forma, também um início de diálogo junto ao poder público. Claro que naquele momento a gente também estava saindo de uma gestão muito complicada, que era a gestão Kassab, uma gestão bastante conservadora, indo para uma gestão Haddad, que é uma gestão muito mais com espaço, né, para diálogo. Mas foi nesse contexto que ela também foi mar... o plano também marcou esse processo de um diálogo mais de negociação, né? E ele também conseguiu algumas vitórias parciais e questionáveis e que seguem em processo até hoje, né? E apesar da prefeitura ter dado uma negativa oficial para o plano, ele foi meio que acontecendo, né? Ele foi meio que acontecendo da forma que ele estava previsto ali. Então, as famílias que precisaram ser removidas, aquelas próximas do córrego, elas foram removidas de fato em maio, mas foram também direto para o seu no seu atendimento definitivo. Então, o chave conseguiu acontecer, né? Porém, eles foram para o seu atendimento habitacional, que também teve uma série de problemas, né? E que depois a gente pode conversar sobre eles. E também resultou numa certa fragmentação da comunidade, né? A área foi demarcada como uma área especial de interesse social, né? Que são zonas da cidade onde a habitação de interesse social é prioridade. E o parque, que ameaçava aquele momento, né, o Parque Linear, que ameaçava, ele foi construído e parou ali na Paz, né? Ele não seguiu o resto do seu curso. As famílias também tiveram ligação de água e energia naquele momento, né, que também era uma reivindicação da comunidade. E aqui a gente tem uma foto do parque, né? Aqui inclusive está o nosso querido Dito fazendo uma fala, que é um espaço que ele foi, de certa forma, apropriado pelos moradores e foi sendo utilizado também pelos moradores, né? Então, aqui é uma foto de uma que aconteceu lá no parque. Bom, e aí o que acontece? Isso em 2017, né, abril de 2017, vem uma nova ameaça de remoção para aquela área. Dessa vez, um corredor de ônibus que passaria próximo e que teve o seu percurso alterado. Então, ele não passaria exatamente na comunidade, como a gente vê nessa primeira foto, ele passaria aqui um pouco mais abaixo, mas ele teve o seu trajeto alterado e ele passaria a atravessar a comunidade da Paz e seguir acertando, entre aspas, outras favelas que estão logo em seguida e que eram agora as ex, né? E naquele momento, quando a gente ficou sabendo disso, os moradores nos convidaram para participar de uma assembleia que teria junto à prefeitura, porque a prefeitura iria informar que eles seriam removidos novamente e tudo mais. E os próprios moradores já tinham na cabeça uma possibilidade de traçado alternativo que eles fossem ser removidos, né? E isso foi o nosso trabalho ali, entre aspas, enquanto universidade, foi mais colocar numa representação gráfica como esse traçado alternativo aconteceria. Isso, mais uma vez, faz com que abra um processo de diálogo, né, junto ao poder público. E, como era uma área, né, de ZEIS, precisaria abrir também um conselho gestor, que é um espaço onde as intervenções, né, nessas áreas precisam ser discutidas e aprovadas. Até o determinado momento, aquilo, de certa forma, travou, né, as negociações, e a remoção, isso agora estamos em 2021, não aconteceu até agora, né? Então, por mais que seja uma coisa absolutamente simples, o desenho desse traçado alternativo, e que dessa vez veio muito mais por parte dos moradores, diferente da primeira vez, que veio por parte de grupos que já tinham acontecido, né, situações similares, né, que não necessariamente os moradores, dessa vez não, foi iniciativa dos próprios moradores, e acabou, de certa forma, claro que não exclusivamente por isso, mas acabou conseguindo travar esse processo de remoção, né? O segundo caso acontece na região central de São Paulo, que é o caso de Campos Elíseos, mas no local onde fica a chamada Cracolândia, né, que é uma área central de São Paulo, onde ficam concentrados usuários de drogas, sobretudo usuários de crack, na região central de São Paulo, e que ela não se inicia nesse marco que eu coloquei aqui, que é 23 de maio de 2017, mas a partir dali tem uma grande ação do poder público, né, sobretudo da Prefeitura de São Paulo, da chamada do que eles chamam, né, de uma renovação daquela área. Então, o então prefeito João Dória, naquele momento, ele começa de cara demolindo casas sem o menor diálogo com as pessoas, o que fez com que demolisse casas com pessoas dentro, pessoas morando. E resultou, então, em 3 pessoas feridas, essa foi uma das pessoas que foi ferida. E ele começa assim, querendo remover as pessoas, derrubando já as casas literalmente, né? E essa é a localização das quadras, então 36, das chamadas quadras 36, 37, 38, numa ação extremamente violenta e agressiva, né? A partir disso, há a formação, né, de um espaço de articulação, que é o Fórum Aberto Mundaréu da Luz, que vai reunir diversos atores que já atuavam ali naquele território, com o objetivo de pensar, então, uma contra-estratégia, haja visto a tamanha agressividade do poder público. E aí, logo de cara, o que aparece como possibilidade é a construção de um plano popular também. E essas são as fotos de algumas das várias ações que aconteceram lá. Ao todo, foram cerca de 21 oficinas, 36 entrevistas com moradores, o levantamento de 29 comerciantes que atuam nessas 3 quadras, envolvendo 40 ativistas e pesquisadores, cerca de 40, né, que foi resultar, então, no plano que foi chamado de Campos Elíseos Vivos. Todo esse levantamento fez com que que esse plano chegasse a uma alternativa que mesclasse diversas formas de atendimento habitacional, então seja desde a transferência de propriedade, né, então a compra e venda, né, nos moldes mais tradicionais, né, que acontecem em relação à política habitacional, mas também em pensar em hotéis sociais, pensando, né, que é um espaço de bastante transitoriedade, na locação social, para as famílias de baixíssima renda, e esse é um lugar caracterizado por uma vulnerabilidade extrema. Então, tem muitos grupos que precisariam da locação social, do hotel social, enfim, de uma mescla utilizando a formação arquitetônica e urbanística que já existia ali naquele território, né? Acontece que, mesmo, né, com toda essa mobilização, que foi bastante grande, as remoções aconteceram, né? E começaram pela quadra 36 que eu mostrei ali. E aí, um dos instrumentos utilizados naquele momento, inclusive para debate junto ao poder público, foi mostrar que as famílias da quadra 36 que foram removidas, elas foram parar, inclusive, em locais extremamente longe, né? Então, foram para a Baixada, para a Zona Sul de São Paulo, elas acabaram sendo expulsas, em sua maior parte, expulsas, do local e da área onde a sua vida já estava estruturada. E aí, esse mapeamento ajudou, inclusive, a segurar as remoções das outras duas quadras que não tinham ainda se consolidado. E ele acabou nos mostrando também essa situação de transitoriedade permanente que eu falei, né? Então, logo no início. Então, esse é um caso de uma família que a gente acompanhou, e que foi removida da primeira vez da Favela do Moinho, que é uma favela próxima, ali também na região de Campos Elíseos, foi morar nessa ocupação na quadra 36, que foi uma das primeiras a ser removida, e ela, sendo removida dali, ela foi para a chamada de vidro, que era uma ocupação que desabou a maio de 2018, e ela acabou sendo removida, então, mais uma vez. Então, esse acompanhamento, e essa imersão no território também ajudou a mostrar de forma bastante concreta essa situação de transitoriedade permanente e fez com que isso pudesse ser um argumento bastante utilizado nas lutas em relação a isso. O próximo exemplo é a chamada comunidade da Ecovia, né? São 13, comunidades ao longo de uma rodovia que liga a região metropolitana com o Porto de Santos, né? Então, é uma rodovia extremamente importante para a região metropolitana, e tem 13 comunidades que estão, no seu entorno, né? Na sua margem. E essas áreas, elas são colocadas como não edificadas, então não poderiam existir. Porém, algumas delas já existiam antes mesmo da própria construção, da rodovia. Outras se formaram justamente por conta dos trabalhadores que vieram construir, a rodovia e acabaram ficando ali, né? E outras mais recentes. Então, são 13 comunidades bastante diversas, bastante, heterogêneas. E há um processo que diz que alega risco nessas 13 comunidades. Porém, risco de uma forma genérica, ele não vai explicar qual risco a cair caminhão, ou risco de desabamento, ou risco de inundação, enfim, ele não vai explicar. Mas só alega risco e pede que elas sejam removidas. O que aconteceu foi que essas áreas, que envolvem cerca de 2.000 famílias, onde já aconteceram, remoções, anteriormente, elas foram congeladas, né, entre aspas, significa que elas não podem fazer nenhuma intervenção, seja trocar o telhado, seja construir outra casa, nada disso, elas ficam proibidas. E elas ainda estavam ameaçadas de serem removidas a qualquer momento. E o nosso, essa aqui é uma foto de uma delas, que é o Barbosinha, uma área que a gente trabalhou bastante, que fica no município de Diadema, e que aqui, nesse caso, o risco alegado era o risco de desabamento, mas é uma área bastante consolidada, e que o risco era baixíssimo de desabamento. Então, o nosso trabalho ali foi pensar junto com as pessoas, né, junto com os moradores, primeiro, fazer uma recuperação histórica, né, do que acontecia ali, né, de qual foi o processo de construção, qual foi o processo de formação dessas questões, de entender qual era esse risco e de pensar questões também que pudessem, reduzir ou lidar, com esses riscos, né? Então, fizemos algumas coisas muito simples, mas que acabavam ajudando muito a condição de segurança daquelas famílias. Por exemplo, orientar as pessoas que a inclinação do telhado para não para o talude, mas para o outro lado, isso ajudaria muito a reduzir o risco. E também começamos a construir junto com as pessoas, né, o que resultou nesse pequeno livreto aqui que eu coloquei, uma cartilha que eu coloquei aqui, a capa dela, sobre tudo isso, documentando tudo isso. E com essa cartilha, as famílias, então, puderam negociar, e aí à direita a gente tem uma foto de uma assembleia junto aos vereadores, uma audiência pública, desculpa, na verdade, que chama a Ecovias, que é a concessionária da área, para discutir, para negociar, que chama a prefeitura e governo do estado para negociar, mas também foi possível entregar essa cartilha para a Ecovias depois de uma marcha que aconteceu na rodovia dos imigrantes e que ajudou, então, a negociar. Esse caso também segue em negociação nesse momento, né, com uma perspectiva de atendimento habitacional definitivo das famílias. Tem mais tipo 2 minutinhos, estou só seguindo as suas ordens, tá bom? Mas tá bom. Tudo bem, mas dá para a gente esticar um pouco aí. Mas só tá bom, vou correr um pouquinho. E aí, por fim, eu coloquei, diferente dos 3 casos anteriores, 3 exemplos de articulações, né, que não necessariamente geraram planos populares ou ferramentas mais construídas de forma mais estruturada, com mais tempo e aprofundamento, mas espaços, redes e espaços de articulação onde a universidade atuou de forma um pouco mais pontual. Então, por exemplo, a gente tem a rede contra remoções da ABC, que nós também acompanhamos, né, que foi formada em 2018, que o nosso papel ali foi um pouco identificar os processos de remoção, botar no mapa e ajudar que esse mapa fosse instrumento de denúncia para poder incidir sobre elas. A Frente das Ocupações, que também que tem esse, eu estou colocando esse nome, mas ela não necessariamente tem esse nome, mas que foi uma articulação após o desabamento daquele prédio, daquela ocupação que eu falei em 2018, e que o papel da universidade, e aí não só a nossa, né, mas de várias, né, juntas, né, inclusive está rolando até hoje, foi também uma produção de uma contranarrativa a partir da discussão do risco que se gerou o desabamento da ocupação, né? E também o acompanhamento técnico das condições de habitação e de segurança das ocupações. E, por fim, a campanha Despejo Zero, que o Chico mencionou no começo, que foi formada na pandemia, né, no âmbito nacional, e que também atuamos no sentido de identificar, sistematizar e mapear os processos de remoção agora na escala nacional para a produção de narrativas que vão resultar na contribuição, de certa forma, para a luta, né? E, bom, e daí eu vou rapidamente para algumas considerações, mas para tentar trazer alguns elementos aqui que nos ajudem a pensar e a problematizar a atuação da universidade nesses processos, né? A primeira delas é que em todas essas que eu falo, a universidade chega a partir de um conflito, né? E ela se coloca dentro de uma articulação multidisciplinar que vai formar redes de apoio, né? Então, que vai mesclar os próprios atingidos e atingidas com apoiadores, com técnicos, com entidades de defesa, diversos grupos, né? Então, ela não vai atuar sozinha ali, né? Esses produtos, né, que eu fui colocando aqui, eles não são o ponto central, né? E aí o Dito vai mostrar isso e ele sempre nos lembra disso, né? Que ele não é o ponto central, ele não é o mais importante, mas o que importa é a forma de construção desses produtos, né? O processo em que eles acontecem, que vai olhar também lá para frente, que vai olhar nessa construção da autonomia, da democratização do saber, dos saberes, né? Da construção dos saberes de forma coletiva e compartilhada, né? E o Dito vai mostrar isso também para a gente lá no mestrado dele. E aí, uma coisa também é que são produtos muito diferentes entre si, né? Eles diferem tanto em nível de detalhamento, quanto em estratégia, quanto em saberes e campos de conhecimento que são mobilizados. Mas os processos nem tanto, né? Os processos têm semelhanças e que podem nos ajudar a atuar em outros processos similares, né? E eles também vão transitar, né? Como diz a Miraftab, né? Eles vão transitar entre os espaços de ação institucional, então tem espaços de debate com o poder público, mas também tem debates, tem espaços, momentos e espaços de luta na rua, né? Então, como a gente pode ver na caminhada que levou a cartilha das comunidades da Ecovias lá para a Ecovias. E isso vai gerar também alguns limites e contradições, obviamente, né? E a ferramenta por si só, né, os planos, os mapeamentos, sozinha elas não ajudam, né? O que é importante é o que se faz, primeiro, como se construiu, qual o grau de apropriação e o que se faz com elas, né? Como elas chegaram naquilo e o que se faz com elas. Então, os momentos de pressão política eles são fundamentais para poder continuar nisso, né? Isso faz com que o caráter técnico ele também não seja o ponto central, assim, não é o fator decisivo, o detalhamento técnico, né? A gente está falando de um campo de experimentação e a gente está falando de ferramentas que são abertas e elas continuam em construção, né? Porque o próprio contexto, né, da ameaça de remoção, ele muda, como a gente pôde ver na Favela da Paz. Ele chegou a ser área de risco, chegou a ser áreas, por ser uma área contaminada, chegou a ser, enfim, construção de um parque e ser corredor de ônibus, e aí as ferramentas precisam se adaptar, porque a gente está falando no campo da disputa de narrativas, então elas precisam se adaptar a isso. A ideia é que, então, não haja uma receita, elas vão responder às emergências e demandas do território. E para além dessa luta pela permanência, né, que poderia ser entendido também como essa luta por existir, né, em seu território, há também uma luta por direito a melhores condições, né, direito à moradia digna, direito à cidade, né? E um desafio nesse processo, um vício que a gente tem enquanto planejador, planejadora, é achar que temos o papel central nessa luta, né? E a gente geralmente acaba reproduzindo isso. Mas a ideia é que a universidade e o planejador, planejadora, seja mais um dos atores discutindo o território. Claro que em determinados momentos a gente pode pensar qual é o nosso papel nessa roda, né? O que a gente... Qual a nossa especificidade, nosso campo de conhecimento nessa roda? Mas somos mais um nessa roda e não o papel central do planejador que pega a informação e vai pensar no seu escritório. Isso vai gerar também alguns momentos de conflitos ou contradições, né? E aí, para entender um pouquinho, eu gosto de dar um exemplo, né? Que acho que faz parte, inclusive, da construção, que é o momento em que a gente estava em Campos Elíseos, como eu falei, uma região marcada fortemente pela situação de vulnerabilidade das famílias, que muitas vezes gastam todo a sua renda com moradia, e a prefeitura ofereceu um auxílio Fala rapidinho que esse projeto está acontecendo no âmbito de um financiamento de um projeto temático de pesquisa da ANR, Agência Nacional Francesa de Pesquisa, e a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E eu quero passar para a professora Cecília Maria Angelelli imediatamente, ela fazer a apresentação dela. A gente combinou 20 a 25 minutos. Cissa, quando eu estiver faltando 5, eu te aviso, tá bom? Eu aviso, faço sinal de fumaça, várias formas de... Primeiro, agradecer o convite dos organizadores, das organizadoras, as pessoas presentes nesse ambiente virtual. Grande parte do que eu vou apresentar aqui bebe do trabalho de muitos de vocês. Então, se sintam aqui coautores do que eu estou apresentando, né? Esse trabalho, ainda bem, é de muitas pessoas. Vou compartilhar aqui minha tela, depois eu vou pedir para vocês me confirmarem se ela está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui certinho. Está aparecendo? Tá? Ok? Sim, tá ok. Obrigada. Sim. Então, o que eu queria apresentar hoje aqui para vocês é uma experiência que, como eu falei, bebe, né, de várias experiências aí de São Paulo e de outras regiões do país, mas em especial da região metropolitana de São Paulo, e que vem, de alguma maneira, ecoar aqui na fronteira. É um projeto que a gente denomina Escola Popular de Planejamento da Cidade. Eu vim falar um pouco do papel da universidade periférica, né, na coprodução do espaço interiorano e fronteiriço, aí colaborando com a bela fala da Thalita. Então, acho muito importante nesse sentido, realmente importante mostrar que sim, a universidade, associada com uma série de outros agentes e movimentos sociais, é fundamental para pensar outras possibilidades de planejamento, mas é importante a gente entender que existem várias universidades, né? Eu, como educadora popular e urbanista popular, que hoje estou nesse projeto da Escola Popular de Planejamento da Cidade, que é um projeto de extensão universitária, né, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, eu falo de uma universidade muito nova, né, com um curso muito recente e que vem pautar todas essas discussões há pouco mais de 10 anos aqui nessa região, né? Então, é importante entender, nesse sentido, a coprodução do espaço a partir também desse novo perfil de universidade, né, que tem o povo na sua base, né, e que aqui eu chamo de universidade periférica. E aí, só para deixar esclarecido o que entendemos como universidade periférica, que é um termo recente, é tanto um espaço de ensino superior determinado pelo território que ele está inserido, né, longe dos grandes centros tradicionais de construção do conhecimento, como é o que a Thalita apresentou. Então, aqui eu estou falando de um lugar interiorano e fronteiriço, como também se entende como universidade periférica pelos territórios marcados na identidade das pessoas que compõem esse espaço acadêmico. E aqui, no meu caso, além de popular, é multicultural, né? Então, eu falo desde uma região fronteiriça interiorana que faz aí é uma série de. O processo de articulação da região se dá com outros dois países, Argentina e Paraguai, e que nos três países que envolvem essa região, do qual eu falo, todos os países estão distantes dos espaços que concentram a grande parte da produção acadêmica que influencia o planejamento das cidades. Então, essa instituição, ela tem um perfil internacional, então o que vem aqui ser apresentado para vocês bebe desse perfil internacional, latino-americano, caribenho, com grande maioria de estudantes de baixa renda, né? Em especial que chegam a partir de editais de ajuda humanitária e de inclusão indígena. Então é desse lugar que eu falo e espero, de alguma maneira, trazer algumas contribuições para vocês. E faço essa fala também como um posicionamento político, entendendo que esse público tão diverso e tão importante para os espaços de ensino superior está em risco, né? Para mim, é o grande legado do Reúne, é o perfil popular na universidade, e é o que está em risco. Então, acho importante, antes de fazer qualquer fala, a gente reforçar o quanto é produtivo o povo na universidade, né, e o quanto ele pode interferir nos processos de desigualdade, que é o que eu vou mostrar aqui. Essa é a região trinacional, né, onde eu tenho Argentina, Brasil e Paraguai. Tem um contexto aqui de sobreposição de tensionamentos, tanto por cidades, né, que tem um contexto de excessiva valorização da terra, mesmo sendo pequenas cidades e médias cidades, em contextos fronteiriços, com um grande número de grandes projetos urbanos e de infraestrutura sendo implantados de maneira sobreposta, tanto sobre áreas de fragilidade ambiental como social. Então, é uma região, né, que, mesmo estando distante dos grandes centros, é anunciado como metrópole trinacional, a futura metrópole trinacional, com investimentos absurdos, em especial no setor de logística, mas também no de turismo, imobiliário e tecnológico, né? É colocada como o futuro hub de logística da América Latina, com um grande corredor com estrada, ferrovia e hidrovia que corta exatamente essa região para ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Então, assim, a valorização imobiliária é excessiva, e os processos de expulsão da população decorrentes são extremamente violentos, até porque são muito mais invisibilizados do que se eu estivesse num contexto metropolitano ou de grande centro. Além disso, nós temos um outro tensionamento presente. Essa cidade, muito valorizada, também é uma cidade-empresa. Grande parte dos planos e projetos são feitos pela Itaipu Binacional, que contrata grandes escritórios de arquitetura, alguns internacionais, para definir planos, projetos. Quando não, também paga pelas obras, e tudo isso sem participação da comunidade e das pessoas que moram nesse território. Não temos movimentos sociais urbanos fortes, em especial na área de moradia aqui. Houve um refluxo desses movimentos. A gente tem essa força somente nos espaços rurais. Então, é muito difícil trabalhar resistência, né, contra as remoções sem ter a força dos movimentos e numa universidade tão nova, né? Então, isso vulnerabiliza ainda mais o processo. E aí, para finalizar, o que eu já falei para vocês, mas para reforçar, que a discussão crítica sobre essa reestruturação urbana, social e ambiental da região é muito recente e é decorrente da chegada dessa universidade, desse programa Reúne, que é a UNILA na região. Existiam outras universidades na região, mas não com perfil de reflexão crítica propositiva sobre o espaço urbano, tá? E também sem esse perfil extensionista, que é o caso da UNILA. Então, aqui alguns dos exemplos dos projetos, né? São escritórios internacionais e nacionais, mas não são locais que fazem os projetos. Projetos milionários que são doados e definem o planejamento, e um leque de projetos de todos os tipos, de autódromo internacional, a praias artificiais, a pontes, a rodovias, enfim, shoppings, tem todo tipo de projeto sendo implantado numa região com 6 cidades pequenas e médias, né? E com uma força tão grande que é impossível pensar em tantos processos de mediação e de redução de danos. Esse território, ele também é um território que concentra um número significativo de favelas, ocupações, e aqui lembrando que as favelas têm uma característica muito indígena, então tem um processo também de favelização indígena importante aqui. E, diferente de uma região metropolitana, nós não temos base para trabalhar. Esse mapa foi feito em 2021, né? Os levantamentos de favelas nos 3 países, são cerca de 240 favelas, têm dados muito recentes, 2019, 2020 e 2021. A gente a nossa base para resistência, ela vai sendo construída no processo, né, da resistência. É muito difícil, nesse sentido, se antecipar aos processos, em especial, de remoções forçadas, né? Hoje são quase aí cerca de 120 mil pessoas em situações de vulnerabilidade, com áreas sobrepondo projetos e favelas. Aqui é só um esquema, um ensaio para vocês entenderem. Do lado brasileiro, onde a Escola Popular de Planejamento da Cidade mais atua, nós temos esses pontos em branco, que são vários espaços populares. Temos os pontos vermelhos e azuis, onde eu tenho vários projetos. E tenho o local de reassentamento comum, que é na parte de cima, são esses pontos amarelos. Então, eu tenho todo um território em que eu tenho uma expulsão contínua, né? Tanto da parte sul do território, como junto da barranca do Rio Paraná, que vai sendo removido e levado para essa região norte da cidade. Isso só em Foz do Iguaçu, né? Mas isso é um contexto da região trinacional, os grandes projetos e as expulsões. Então, nessa região norte, eu tenho já um processo de mais de 20 anos de remoção e reassentamento, que vem sendo intensificado aí, pelos grandes projetos atuais, entre eles o corredor bioceânico, né, que é essa nova estrada, mais uma estrada, né, na minha vida, já teve Rodoanel, né, com as comunidades da Cantareira, agora temos corredor bioceânico, mais um processo violento, né, pautado por um grande eixo de infraestrutura. E essa região que recebe essas pessoas já há mais de 20 anos, ele tem uma série de processos de injustiça, né? O que a gente conhece em vários conjuntos habitacionais, né, é o isolamento territorial, aqui se repete, mas também tem outras situações muito particulares. Como essa região fica próxima à usina hidrelétrica de Itaipu, os linhões de ultra alta tensão e a subestação de energia, e aí numa outra dimensão de subestação, que é Furnas, fica ao lado dos conjuntos habitacionais. Então, já foram feitos pela Escola Popular vários estudos e medição de contaminação, o acúmulo é muito grande e o risco à saúde da população é imenso. Então, as pessoas estão sendo levadas, né, em massa para áreas com grande risco de contaminação ambiental. Além disso, nós estamos num território que passa por uma série, que tem, né, em cada comunidade, uma série de conflitos. Aqui se destaca muitos conflitos referentes ao contrabando, estamos numa região de fronteira, né? E quando essas comunidades são levadas para os conjuntos habitacionais, os conflitos e as rivalidades entre as, e as disputas de poder entre comunidades referente a esse processo de contrabando é levado para os conjuntos habitacionais, o que leva a uma sequência de mortes toda vez que temos reassentamentos, né? Além disso, os conjuntos habitacionais são implantados em áreas de pouco valor de mercado, como também uma forma de transformar essas terras, tanto contaminadas como de baixo valor, rapidamente em terras valorizadas. Na região sul da cidade, que hoje estamos aí com as grandes pressões de remoção, mas não que não tenha em outros pontos da cidade de Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, né, aqui da região trinacional, nós temos uma região com a maior ocupação do estado do Paraná, ocupação Bubas, além de outras comunidades, né, que são resultado do transbordamento dessa ocupação, e que hoje, né, uma área desvalorizada, por estar bem no eixo do corredor bioceânico, sofre pressão imobiliária, tanto do setor logístico como do turismo, né, setor turístico, que também viu possibilidades de avançar sobre essa região, que até pouco tempo era periferia, e também do setor imobiliário. Então, são muitas as pressões, e essa região, que antes era periferia, teve uma das maiores valorizações da cidade no ano passado, mais de 35% de valorização em áreas que nós temos um grande número de casas extremamente precárias. Aqui é uma imagem do corredor bioceânico, desculpem que ela não está com a melhor resolução, aqui seria a área, né, onde nós estamos. Então, esse corredor, ele é definido por vários pequenos trechos e projetos, né, cada um com seu estudo de impacto ambiental específico, então nunca se fala do impacto ambiental de todo o eixo, né, que vai atropelar comunidades populares, tradicionais, originárias, enfim, se fala, né, de maneira míope dos impactos, porque se fala em partes, e aqui as imagens que eu mostro é exatamente dessa parte, desse corredor de logística, que é a segunda ponte de integração aqui com o Paraguai, que já vai ser entregue no próximo ano, no qual foi pago por Itaipu a obra, né? Mais de 300 milhões. E também Itaipu está pagando os eixos que vão fazer conexão com a ponte, enfim, além de outras muitas infraestruturas. E no meio do caminho, as comunidades populares, aqui uma imagem da ocupação Bubas, né? Então, a gente tem a ocupação Bubas, entre outras comunidades populares, uma área sendo vendida, né, para uma série de investidores como o futuro hub de logística da América Latina e para também investidores turísticos e imobiliários, porque aqui eu tenho o Marco das Três Fronteiras, que são, é um espaço histórico, né, e que está sendo consumido aí também pelo turismo. Então, essa área que estava esquecida na cidade como periferia, hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade, porque já com essa ideia de zona portuária, aduaneira, entre outras questões. O que transforma essa região trinacional, todos esses projetos, tanto num polo de atração de investidores, como também de comunidades vulneráveis transfronteiriças, até porque as periferias dos três países circulam. Então, vejam que a gente tem um adensamento muito grande aqui só do recorte do Bubas, frente a tantas transformações, né? Comunidades que chegam aqui também vulnerabilizadas em busca de novas oportunidades. E aí a gente chega com a proposta de pensar um planejamento territorial insurgente no meio desse território a partir da nossa possibilidade, né? E aí nós temos vários desafios para pensar, né? A gente, como eu disse, estamos numa região fronteiriça, interiorana, né, distante de alguns lugares que concentram grande parte da produção científica que fala das cidades e dos desafios, né? Quanta produção a gente tem recente, né, sobre espaços como esse aqui, né? Pelo menos não é a produção que orienta grande parte da formação dos arquitetos e urbanistas, né? O que é um desafio para a gente, né? Além disso, nós temos gestores que buscam referências junto a escritórios que trazem modelos para a região, urbanos de grande escala e metropolitanos, totalmente desconectados com a realidade dessa região. Também vale mencionar que a estrutura acadêmica científica aqui, ela tensiona outras formas de planejamento, mas ela é recente, então ela ainda está sendo reconhecida, né, pela sua importância. Então, é muito diferente os contextos. Os processos estruturais são os mesmos, mas o contexto de resistência é completamente diferente, né? Os pesquisadores estão em instituições que ainda estão se consolidando, que têm uma série de fragilidades, né? E que tentam influenciar a gestão pública desses territórios, porém isso leva... Desculpa que abriram aqui a porta e me tiraram a concentração. Tentam influenciar a gestão pública desses territórios, porém, a discussão crítica sobre os territórios não está pronta ainda, ela está sendo feita, né? Então, nós estamos num descompasso em que a gente tem uma emergência para responder às demandas, coproduzir o espaço, e ainda estamos entendendo o território, até porque os pesquisadores e os discentes aqui, como eu disse, vêm de outros lugares, de vários países. A discussão que eles fazem, nós temos um processo de desterritorialização e territorialização acadêmica, no sentido que nos formamos a partir de uma base e estamos tentando atuar sobre outra completamente diferente. Eu tenho voluntários na Escola Popular de regiões andinas, amazônicas, de grandes centros, de pequenas cidades. Então, são muitas realidades. E, a partir daí, a gente pensa em trabalhar enquanto escola popular, né? Então, a gente tem uma série de desafios e funcionamos a partir desses desafios dentro do possível, né? A partir de uma base de construção colaborativa do conhecimento que entende que ela só é possível se ela for emancipatória, ou seja, envolvendo pesquisadores, moradores, técnicos, lideranças, na análise crítica desse território, buscando referências, né, que, de ação, né, e que tenham alguma relação com essa realidade interiorana e fronteiriça, né? Então, a gente tenta construir soluções a partir dessas bases, envolvendo as pessoas afetadas, para que seja, de fato, um processo emancipatório. E não poderíamos fazer de outra maneira, porque a nossa base, nós temos um trabalho de base, que é a educação popular e a pesquisação. A educação popular, que entende que a gente tem que valorizar e reconhecer a importância dos múltiplos saberes que temos nesses territórios. E, de fato, isso é muito importante, porque o pesquisador passa, a universidade passa, a comunidade está ali. Ela tem que se sentir protagonista da construção daquele conhecimento. E a pesquisação no sentido que a gente tem que pesquisar com o objetivo de interferir nos processos, né? Então, a partir dessa fusão, a gente consegue envolver um número muito grande de pessoas. E aqui tem dois gráficos, um que mostra um processo participativo comum, as bolinhas é o número de pessoas, e outro, quando eu associo ação, pesquisação e educação popular, que é muito... O número que você consegue envolver de pessoas é muito maior. Então, nos meus últimos 5 minutos, eu vou correr agora. Tá, Chico? Como nós fazemos? A partir desses desafios, a gente organiza uma rede, né, para analisar o contexto de grandes projetos e áreas vulneráveis. Organizamos uma rede de ação. Em geral, é universidade, comunidade, organizações sociais, aqui se eu não tenho movimentos sociais na área urbana, a gente se conecta com os movimentos do campo e os espaços de defesa de direitos, né? Produzimos estudos colaborativos e trabalhamos muito com educomunicação e realizamos planos alternativos às remoções. E aqui agora eu vou passar rapidamente um pouco das nossas ações. Para cada comunidade, precisaria uma apresentação específica. Então, só para ilustrar mesmo. Então, frente a todos esses desafios, a gente tem feito nos últimos 6 anos uma série de ações que hoje estão em mais de 10 comunidades, algumas com maior intensidade, outras iniciando. Eu tenho tanto áreas urbanas como acampamentos do MST, como comunidades tradicionais quilombolas, tá? Então, são várias comunidades, a gente passou a ser chamada também em outras regiões do Paraná, né? Mas são essas primeiras 10 comunidades que a gente tem atuado nos últimos 6 anos. E como processo de fortalecimento, a gente entende que as pessoas precisam se reconhecer no território. A gente tem um trabalho intenso de cartografias para as pessoas se reconhecerem. Aqui foi um trabalho muito específico dessa ocupação Bubas, só para dizer que começamos a atuar na ocupação Bubas em 2015, conseguimos em 2017 a decisão judicial da permanência de todas as famílias. Na última semana, a gente já iniciou o processo de discussão sobre regularização fundiária. Se não tivéssemos conseguido isso em 2017, agora, com a construção da ponte, eles não ficariam aí. Então, a gente conseguiu se antecipar esse processo, o que não conseguimos, infelizmente, no Rodoanel Norte, né? A gente teve um pouco mais de tempo aqui. E parte das resistências era se enxergar no território, é nomear as ruas informais, é entender o valor da construção desse espaço autoconstruído, e isso foi um dos processos que parou o processo de reintegração de posse. A nomeação das ruas possibilitou o cadastro de todos os moradores, e isso deixou o processo mais lento, mais caro, e no final foi suspenso e depois foi dada a possibilidade da permanência de todas as famílias. Foram feitos em diversas comunidades, são feitas uma série de pesquisas junto com a população para ela entender qual é o perfil dela, o que ela quer, para poder dialogar nos processos de mediação com muito mais informações. E às vezes nós ficávamos assim com filas imensas fazendo pesquisas. Isso se torna uma série de relatórios técnicos, né, que dão apoio e suporte à Defensoria Pública do Estado e da União. Então, nós produzimos os estudos com a população e isso se transforma em material de defesa. Fazemos uma série de intervenções culturais nas comunidades com o objetivo de apresentar essas comunidades de outra forma para a região trinacional. Valorizamos muito os trabalhos de memória popular como resistência. Então, são vários os processos que trabalhamos com memória, né? A ideia é ganhar apresentar para a região trinacional o valor da luta dessas famílias, e a gente se utiliza de cordéis, de cartões postais, de uma série de processos, né? Campanhas na internet, enfim, a gente trabalha firmemente com a educomunicação. Documentários, campanhas, vídeos, enfim, são vários os processos, né? Todos processos envolvendo muitos estudantes, onde nós também trabalhamos proposições conjuntas com os moradores sobre como podem ser feitos reassentamentos, sempre entendendo que a gente precisa ir fortalecendo a comunidade. Construímos diversos espaços de leitura popular, espaços de debate, de formação, de mediação. Esse é um que eu gosto de parar um pouquinho, que é um dos momentos que eu acho que a gente avançou mais, é quando a gente associou, né, as discussões dos desafios territoriais com uma série de formações populares. Aqui integramos várias comunidades vulneráveis em diversos pontos da cidade para se entenderem, né, nos mesmos processos e nos mesmos desafios, e também avançamos com a alfabetização de jovens e adultos, junto com outros processos de extensão, para debater as mesmas questões. Né? E hoje é para a gente, a alfabetização territorial é um dos processos mais importantes. Falando de alfabetização territorial, a gente tem desenvolvido com os estudantes da graduação propostas de jogos sérios para entender os desafios desse território. A gente entende que precisamos de uma formação de base mais ampla, então são jogos para serem trabalhados com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e quem sabe também com EJA, além de diversas cartilhas, né, e jornais populares, muitos trabalhos de valorização da identidade da população vulnerável, novamente, trabalhando muito com a educomunicação, ou seja, quando a gente está fazendo a resistência a partir da educomunicação, a gente começa a trazer outras pessoas, né, para essa rede, né, pessoas que desconheciam as comunidades, que passam a fortalecer e nos ajudar no processo de resistência, né? E é o que a gente tem feito, inclusive, com a mídia, né? Para a gente é estratégico mudar a representação social dessas comunidades na mídia. E uma série de parcerias. Não somos uma universidade com muitos recursos, né? Estamos em lugares que muitas agências de financiamento não têm interesse, né? Então, grande parte das demandas respondemos de maneira, da maneira possível. Aqui eu dei três exemplos. Os planos alternativos, em geral, são feitos ou a partir de TCCs, ou a partir de demandas que são levados como pautas para estágios na UNILA e em outras instituições de ensino, né? E são planos alternativos diversos, tanto de regularização fundiária na mesma área ou na área ao lado, pensando de maneira conjunta com a população como pode ser esse redesenho. Como também aqui no caso da Vila C, uma ocupação muito rural que nós conseguimos fazer uma proposta conjunta com os moradores da prefeitura e está em processo de mediação para que eles permaneçam a partir da criação de um parque agroecológico onde eles mantêm, né, toda a relação deles com a terra e não só com a moradia em si, entre outras questões que poderiam ser muitos. São muitos os processos, né, gente? Então, são mais de 6 mil pessoas nesses 6 anos que a gente conseguiu que permanecessem nas suas casas. Outras centenas, sim, aguardam o resultado das ações de mediação, que estão correndo bem até o momento, mesmo com tanta especulação sobre esse território. E muitos, e para mim esse é o grande processo, muitos estudantes, futuros urbanistas e já urbanistas aí, que passaram por esse processo como formação, né? Então, eu dedico essa apresentação a esses voluntários, em especial os estudantes. Foram mais de 400 voluntários nesses 6 anos. A grande maioria trabalhou sem recurso algum, né? A partir desse reconhecimento de classe, né? São estudantes populares de toda a América Latina e Caribe que se reconhecem nessas ocupações, né? Então, nesse sentido, a universidade periférica permite a gente avançar com projetos com tantos desafios, pelo perfil estudantil que nós temos aqui, tá? E como Thalita iniciou com Paulo Freire, eu termino, estamos no seminário do Paulo Freire, né, que nos orienta. A frase que nos orienta aqui na escola popular, que nos forma enquanto educadores populares e urbanistas populares: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, assim descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam, que continuemos aí aprendendo com Paulo Freire. A arquitetura e o urbanismo têm muito a aprender com ele. É isso, e desculpa ter passado o tempo. Cecília, muito obrigado pela tua apresentação. Acho que a apresentação da Cissa e da Thalita foi uma verdadeira enxurrada, né, em cima de todos nós, trazendo muita energia, muita inspiração e reflexão, né? Precisaria de muito mais tempo, certamente, para a gente poder digerir, né, essas informações e poder fazer um debate mais apropriado, com mais calma. Infelizmente, o tempo é corrido, mas tem muita coisa incrível aqui para a gente ir aprendendo e refletindo juntos. Eu agradeço, então, a Cissa novamente e passo, então, a palavra para o Dito, Benedito Barbosa. Eu apresentei o Dito e esqueci de dizer que ele também é do Labjuta. Ele é pesquisador do Urano, da UFABC, e é pesquisador do Labjuta. E a Cissa também é do Labjuta, apesar de ser professora na UNILA. Obrigado, viu? São nossos mestres aí. Dito, quando estiver faltando 5 minutos, eu te aviso, tá? Tá bom, Chico. Eu acho que eu vou ser bem rápido aqui na minha fala, né? Porque eu acho que está todo mundo querendo falar, né, e comentar essas duas brilhantes apresentações, né, da Thalita, né, e também da Cissa, né? Elas não são brilhantes porque elas têm conceitos, né, bem elaborados, como tem mesmo, né, e traz questões. É porque elas trazem, né, uma inserção, né, profunda, né, de duas pesquisadoras, né, que têm um compromisso profundo, né, com a luta popular, com a luta do povo, né, estão inseridas em realidades distintas, né, uma lá na Tríplice Fronteira, né, no sul do Brasil, né, na Argentina, Uruguai, Paraguai, né, na UNILA, né, numa universidade periférica, como trouxe aqui a Cissa, né, esse conceito que eu não conhecia, mas que eu já quero adotar, né, porque esse tem que ser o caminho, né, da universidade, ser popular e periférica, né. E também e a experiência da Thalita, né, como pesquisadora, né, urbanista também, né, popular, inserida também numa realidade, né, de metrópole de São Paulo, né, também, né, com diversas questões que ela trouxe aqui, né, envolvendo aí, né, os conflitos a partir, né, das situações dos despejos e das remoções, né. Duas questões, embora elas estejam em realidades distintas, a gente pode ver, né, a gente pode ver que tem traços comuns nas questões que são colocadas, né, associada aos modelos de cidades, né, de cidade-mercadoria, né, associadas também à agenda, né, da especulação imobiliária, né, né, feroz agenda da especulação imobiliária, mesmo em tempos de pandemia, né, ou seja, a pandemia só aprofundou, né, essas questões, né, da violência do, contra os pobres associada à agenda da especulação imobiliária, né? Como diz o padre Júlio Lancelotti, né, os pobres ficaram mais pobres nesse período da pandemia e os ricos mais gananciosos e mais ricos também nesse período, né? Então, a gente está vendo aí pelas fotos, pelas exposições de uma e de outra, né, como essa agenda trazida, trazendo, por exemplo, a experiência aqui da, da região da Cracolândia, por exemplo, né, a violência, né, que tem sido esse processo de remoção, né, associado à implantação de uma parceria público-privada, né, no centro da cidade de São Paulo, uma PPP, para expulsar, né, os trabalhadores, as pessoas pobres que moram na região central de São Paulo, né, e como esse processo avançou, né, de uma forma violenta na pandemia, né, dezenas e dezenas de famílias, de pessoas, né, foram expulsas, né, infelizmente, né, neste período, né. E a CISA também trazendo, né, também essa experiência, né, dos grandes projetos, né, de infraestrutura. A gente que atuou junto, né, CISA, aqui em São Paulo, né, eu aprendi muito com a CISA acompanhando ela, né, no, na experiência, né, dos processos de remoção no período da, antes ainda da Copa, né, mas no período de implantação, né, dos projetos do Rodoanel, né, no trecho norte, né, e sul e sudoeste, né, do, né, do Rodoanel, né, oeste do Rodoanel, né, especialmente o trecho norte, né, do Rodoanel, né, aqui em São Paulo. Mas a gente vê que esses modelos, né, de cidade, né, de expulsão e de violência do Estado contra os pobres, né, em menor ou maior escala, eles se repetem, né, associado aos interesses, né, da especulação imobiliária, né, aos interesses, né, do, né, vamos dizer assim, né, desse modelo de Estado, né, de cidade neoliberal, né, e de cidade mercadoria, né, que só olha, né, o interesse dos grandes especuladores, do dinheiro, né, e do acúmulo e do capital. Então, essa agenda, né, que nós estamos enfrentando, né, e, evidentemente, as estratégias, né, adotadas, né, elas têm uma inspiração comum, né, tanto que a Thalita, ela começou, né, trazendo para nós, né, uma frase, né, um texto, né, do Paulo Freire, e a Cissa encerrou, né, também com o texto do Paulo Freire. Veja como essas questões, né, vocês se aproximam, né, dentro, né, nas suas ações, na metodologia, embora cada uma, né, com estratégias, vamos dizer assim, diferentes, né, mas os contextos, né, eles nos levam, né, a buscar as nossas inspirações e a forma de atuação, né, dentro, né, da pesquisação, né, da educação popular, né, ou da pesquisa revolucionária, enfim, da ação insurgente, do planejamento insurgente, né, uma atuação, né, que possa buscar ferramentas, né, que possa fortalecer assim a luta, né, porque isso é o que mais interessa, né. E aí a Thalita lembrou bem, né, que o produto nessa questão, gente, é o que menos importa. O que importa, de fato, né, é como a gente vai fortalecer esse processo de resistência do povo, que está sofrendo demais nesse momento, né, e tem sofrido muito, né? Então, como a gente vai fazer, né, para que a gente possa fortalecer, né, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, quais são as ações, as metodologias que nós vamos utilizar, respeitando e ouvindo o povo, né, ouvindo o povo nas nossas comunidades, né, porque o povo tem muito a dizer, né, né, sobre esses processos, né, e de participação e de construção comum, né, como que a gente vai fazer para que o povo possa, né, resistir, né, a esse modelo, né, de expulsão, de exclusão, de violência do Estado, como nós temos assistido, infelizmente, né, né, em todas as nossas cidades, né, em maior o menor grau, o maior e o menor escala, né, esse processo vem acontecendo em todo o Brasil. E nós estamos acompanhando, evidentemente, essas ações. Nós estamos agora nessa articulação nacional, né, da campanha nacional Despejo Zero, né, e nós estamos acompanhando esses fenômenos, né, hoje mesmo, né, na reunião da campanha nacional Despejo Zero, os nossos companheiros, né, trouxeram as informações, por exemplo, né, de uma missão, né, que foi realizada em Manaus, né, mostrando, né, a violência, né, contra as populações indígenas, né, que estão sendo expulsas dos seus territórios pelas madeireiras e ocupando as áreas urbanas, né, e sofrendo a partir dessas ocupações também situação de violência e de despejo, né? Veja que você também falou, né, da característica dessas populações, Cícera, e eu lembrei, né, hoje quando o pessoal trazia, né, a situação, né, lá de Manaus, né, das remoções e dos conflitos, né, associados aos processos de despejo e de remoção, também como esses processos eles se aproximam, né, porque esse processo de violência que recorta, infelizmente, as nossas periferias urbanas, né, elas obedecem praticamente à mesma lógica, né? A lógica da expulsão, a lógica da violência, né? A lógica da criminalização, né, das nossas comunidades, né? E também, né, do extermínio, né? Aqui, inclusive, né, nós temos aqui em São Paulo uma articulação e um movimento que chama, né, Rede de Proteção contra o Genocídio, né? Porque existe, né, um processo de extermínio das nossas comunidades, né, uma agenda do genocídio, né, que mata a nossa população nas periferias urbanas e nas áreas centrais também, né, onde as nossas comunidades estão fazendo luta, fazendo processo de ocupação, processo de resistência, né, e esses processos, né, eles precisam, né, e é fundamental, né, essa aproximação, né, e quase como se fosse uma obrigação, eu diria, né, da universidade, ao se aproximar dessa realidade, né, se aproximar de uma forma respeitosa, né, construtiva, né, para que a gente possa juntos, né, construir agendas comuns de resistência popular para transformar, né, esses territórios ou esses espaços, né, de luta e de resistência, né, e mostrar que a partir da nossa luta e dos nossos processos, o povo pode sim construir caminhos, pode sim, né, construir processos de resistência e ter esperança. Porque o que muitas vezes, né, quando a gente chega, né, nos espaços, nas comunidades, né, o nosso povo está muito oprimido, né, está sofrendo processo de remoção, são atingidos, né, por processo de grandes corporações, né. Aqui, por exemplo, né, em São Paulo, são os processos das parcerias público-privadas, é a agenda da especulação imobiliária, mas a Cícera trouxe aí para nós, por exemplo, né, todo os recursos, né, vamos dizer assim, né, e a agenda, né, de violência que envolve, por exemplo, né, o interesse, por exemplo, né, da Tríplice Fronteira na questão da Itaipu Binacional, né, que coloca, né, grande volume de dinheiro e de recursos, né, para alavancar, vamos dizer assim, esses projetos imobiliários que expulsam o nosso povo e que os trata, né, com extrema violência, e expulsando ainda busca a forma de ganhar dinheiro com esse processo de expulsão, que é um absurdo, né? Mas o que é essa experiência, né, que a Cista trouxe e que elencou aqui para nós, né, com tanta força, né, com tanta energia, mas mostrando fundamentalmente, né? E aí eu queria aqui concluir a minha fala, né, porque eu acho que todos e todas querem, inclusive, falar, né, dessas experiências, né, qual é nosso papel, né, porque os pesquisadores, vamos dizer assim, né, e a artista, no lugar de fala dela, né, se colocou, né, como urbanista popular, uma pesquisadora popular, né, qual é o grau de compromisso, né, porque não basta, né, a gente, bom, agora temos, por exemplo, um projeto, um de financiamento que vai poder fazer processo de trabalho conjunto, de coprodução de conhecimento em territórios para transformação de realidade. Tudo bem, muito que bem, tudo bem, mas qual é o compromisso desses pesquisadores, né? Qual vai ser o processo que vai ser construído? Qual é a agenda, né, de inserção que vai ser construída, né? E depois de todo esse processo, como é que a gente estabelece uma agenda comum para que o povo também não fique lá abandonado, né? Porque aí faz o processo da pesquisa, o acompanhamento, depois todo mundo vai embora para a tua casa e a vida segue, né? E a Cícera, inclusive, fez aqui também esse comentário, né? Falando, olha, o pesquisador passa, a universidade passa, mas o povo, né, segue na sua luta e no seu processo de resistência, né? E aí, gente, qual que é então o nosso compromisso, porque a gente às vezes, né, e a universidade às vezes, nesse processo de aproximação, às vezes faz até um processo bacana, um processo legal de acompanhamento, né, mas e depois? Como é que fica, né? Então, acho que é importante também que a gente possa fazer é refletir, né, um pouco também sobre essa fala e esses questionamentos, né, que a Cissa, né, e que a Thalita também trouxe para nós aqui, trouxeram as duas, né, de uma forma tão importante e brilhante, né, as questões, né, associadas, né, ao planejamento, né, inserido ou insurgente, né, a atuação nossa e os nossos compromissos como pesquisadores, pesquisadores militantes, né, ou pesquisadores urbanistas populares, como a Cissa aqui disse, né, mas também como produtores, né, de ferramentas, né, ou coprodutores de ferramentas, né, dos processos de resistência popular nas nossas periferias urbanas, seja aqui no Brasil, seja também nos países da Europa, porque a gente sabe também como a agenda neoliberal também, né, ela também, né, nesses países, né, também hoje, né, ataca, né, com tanta violência também as comunidades periféricas, os imigrantes, né, a juventude. Então, nós estamos falando de realidades, embora elas sejam distintas, né, pela diferença, inclusive, né, nós estamos falando de um país do Norte, um país do Sul, França, Brasil, mas a gente sabe hoje, né, com o modelo e com a agenda neoliberal e com a retirada de direitos, né, e inclusive, né, dos processos, né, de privatização dos territórios, né, esses processos, inclusive, também são muito comuns e muito parecidos. Então, eu queria aqui, né, encerrar minha fala, né, só deixando um grande abraço, né, para a Cissa, um grande abraço para a Thalita, né, minhas duas companheiras, né, e que eu tenho muito orgulho, né, de caminhar com elas por essas periferias, de estarmos juntos também construindo, né, esses processos e essas ferramentas de luta e de resistência popular. Eu vi aqui também nessa sala várias outras pesquisadoras, eu vi a Karina, pesquisadores, né, a Karina Leitão, né, a Lara, e o Caio saiu antes, a gente está fazendo um trabalho em conjunto na Zona Sul, e tantos outros aqui que estão aqui, né, e outras que vão participando, né? Então, certamente, nós faremos aqui um grande debate, e esse processo de construção é só para fortalecer a luta do nosso povo, especialmente nesse ano que nós estamos comemorando os 100 anos, né, do Paulo Freire. Viva Paulo Freire, viva a resistência popular, viva a luta do povo e viva o planejamento popular, insurgente e revolucionário. Muito obrigado, Dito. Se nós precisávamos de um pouco de energia nesse dia de hoje, eu acho que a Thalita, a Cissa e o Dito trouxeram energia de sobra. E aí eu procurei fazer vários apontamentos aqui. Eu acho que nos provocaram bastante sobre essa questão do protagonismo, né, dos processos, o encontro entre a universidade e as comunidades, né, nessa coprodução que nós chamamos aqui no nosso projeto, né, de pesquisa, de coprodução. Quando acontece esse encontro, né, qual é o lugar, né, de cada ator, e qual o tipo de postura, né, de pretensões a curto, médio, longo prazo, os tipos de compromisso, eu acho que eles nos provocaram, e também trouxeram exemplos, né, trabalharam com exemplos de comunidades, principalmente a questão das remoções e dos... nesse contexto de muita valorização imobiliária, grandes projetos, né, num período muito triste da história do Brasil, nós estamos assistindo aqui, né, o comportamento do governo brasileiro nas reuniões internacionais, é uma vergonha para todos nós, né? Então, o que está acontecendo nos territórios brasileiros e nas falas aqui não é realmente exagero, são questões concretas que os pesquisadores trouxeram. E eu acho que, por fim, tanto a Thalita como a Cissa também reforçaram ferramentas, né, técnicas e métodos, né, ferramentas em que se buscou se desenvolver de acordo com cada contexto, né, para que se pudesse fortalecer os processos, compreender a realidade, produzir um conhecimento conjuntamente, né, e aí ferramentas muito interessantes, né, desde cartografia social, histórias de vida, usando a educação popular com alfabetização de adultos e alfabetização territorial, né, incidência junto a governos e à mídia. Tem uma série grande, né, de leque, né? Aí, né, mapeamentos, né, tem um leque bem abrangente aí, né, de ferramentas, né, instrumentos super interessantes. Então, eu vou abrir a palavra, nós temos 20 minutos até as 4 horas, então eu quero aproveitar para abrir para que os colegas que estão aqui na sala, tanto os nossos colegas e amigos brasileiros, como os colegas e amigos franceses, por favor, possam levantar reflexões, dúvidas e perguntas para a gente aproveitar esse tempo aqui. Muito obrigado. Ô, Chico, desculpa, eu não tinha visto o meu amigo João Itaker aí, ele está aí, eu queria mandar um abraço para ele também, viu? Agora que eu vi ele ali, que ele abriu a... Grande, Dito, estamos aqui presentes. Obrigado, nosso professor, João. Valeu. Então, então é isso. Abra a palavra aqui para quem quiser fazer uso, se alguém quiser participar do nosso debate, é extremamente bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Dito. Obrigado, João. Ô Chico, enquanto a turma no, se anima, eu vou fazer um comentário, posso? Deixa eu tirar aqui que eu estou ao ar livre, acho que eu posso tirar um pouco a mais. Então, eu queria agradecer aí as falas maravilhosas de todo mundo e destacar que para a nossa pesquisa, eu acho que algumas coisas aí que foram apontadas são muito interessantes, né? Acho que o Dito corretamente, muito precisamente, já levantou todas elas e eu queria aqui, talvez, ressaltar de novo, né? Claro, tudo que foi dito é sensacional, importantíssimo o trabalho. No nosso trabalho aqui, a gente está interessado em tentar entender como é que a gente poderia eventualmente sistematizar isso dentro de uma metodologia, de uma abordagem que a gente possa valorizar dentro da academia para dizer que isso não só também é pesquisa, como talvez seja a pesquisa que importa se a gente pensar na universidade como um instrumento de transformação social. Esse, no fundo, é o objetivo dessa pesquisa. E aí eu destaco assim, uma fala da Thalita na conclusão dela, em que ela fala, olha, a gente primeiro, por um lado, percebe que cada situação é uma situação, que as diferenças são totais e as dinâmicas são completamente diferentes, mas... Assim mesmo, a gente consegue, talvez, enxergar uma metodologia de trabalho que é semelhante, que é parecida e que pode ser usada para a gente pensar em replicabilidade, etc. Isso é um ponto que eu achei muito importante e queria destacar. E na fala da Cecília, que eu agradeço muito também a fala, que eu acho que para nós ela traz uma coisa muito legal. Toda a apresentação foi muito, muito interessante e instigante para a gente. Agora, eu queria destacar especificamente que um dos pontos que a gente discute bastante na pesquisa também é qual é o papel da universidade. Como o Dito lembrou bem, o povo fica, a universidade muda. Isso é uma coisa que acontece também para quem está no poder público, né? O próprio Dito, acho que sabe de várias situações que eu estava no poder público, o pessoal olhava para mim e falava assim, pô, mas daqui a pouco você não vai mais estar aí, o que adianta ficar falando isso aí? A gente vai continuar aqui. A universidade é um pouco igual, né? Ela varia muito, embora mais sendo mais perene do que o governo, ela ainda assim, ela não tem o mesmo, ela não está ali sofrendo o que acontece. Mas só que a gente realmente não, a gente quer discutir qual é o papel da universidade e a gente realmente fica pensando o quanto ela é importante, o quanto ela está se intrometendo ou não, o quanto ela é de fato um vetor que é possível transformação. E aí a Cecília traz uma realidade que foge daquele nosso eixo de conforto, né? Aquele nosso eixo habitual dos grandes centros de produção, que você tem uma enorme disponibilidade de universidades, que às vezes existe até um cansaço pela intervenção acadêmica, né? O pessoal lá fala, pô, de novo a universidade aqui, já não aguento mais. E aí a Cecília traz assim, olha, nós estamos fora dos grandes centros. E aí isso dá um outro aspecto e transforma completamente, né, a potencialidade desse aporte institucional que a universidade pode trazer como formulador e, sobretudo, como elemento de conexão, né, de costura, né, entre várias situações e que a universidade tem uma institucionalidade que acho que é muito positiva e que dá um peso muito grande para esses, né, esses movimentos, onde ela está atuando e com quem ela está atuando. Eu queria só destacar esses dois aspectos, achei que são importantes para a gente guardar ali para a nossa reflexão da pesquisa, e agradecer muito aí as falas, que eu achei que foram realmente muito boas, e a do meu querido amigo Dito, que toda vez que eu ouço Dito, eu fico ainda mais admirado e surpreso com o quanto ele tem de experiência e coisas para trazer para a gente. Obrigado aí, Dito, pela sua disponibilidade. Obrigado, João. A gente podia ver se mais alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Mais uma ou duas pessoas, e depois a gente fazer um encerramento, um fechamento por parte... Oui, moi, est-ce que c'est possible de prendre la parole? Oui. En français? Oui. Oui. Oui, c'est possible, Agnès. Je pense que la traduction va être automatique. Notre cher traducteur va faire le bouton de changement et traduit dans le portugais. Acho que talvez as pessoas tenham que clicar lá no botãozinho de tradução, viu? Para ir, veja se não aparecer a tradução direto, clique ali embaixo em língua, tradução, ali naquele globozinho, que daí dá para ouvir a tradução. Ok. C'était vraiment. Enfin, on a assisté à trois présentations absolument passionnantes et qui dressent un portrait très systématique, je trouve, de la variété d'interventions de l'Extensão et de l'université avec les mouvements sociaux et avec les communautés. Là, le mot a été répété plusieurs fois. Donc moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est la variété des types d'interventions, mais c'est aussi le temps long de ces interventions qui sont aussi la clé de ce succès, enfin, bon, relatif bien sûr, mais de cet engagement poursuivi, de ce que vous avez aussi à montrer, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, j'ai l'impression, par un système, bon, qu'on pourrait appeler d'empowerment, mais aussi de système de preuves pour démontrer la capacité des populations à s'engager sur des propositions alternatives. On n'a pas engagé ici une discussion directe avec des collègues français qui font la même chose ou qui font des choses proches, mais moi, j'ai vraiment une question de précision, parce que c'est, en fait, vous n'avez pas dit Talita ni Cecilia, en particulier, de quel point de vue vous parlez ? C'est-à-dire, on entend le point de vue engagé, militant, expertise technique, etc. Mais ça, c'est en tant qu'université, c'est-à-dire que c'est dans le cadre strict de l'Extensão. Est-ce que vous l'avez fait en tant qu'enseignante ? Et comment... et est-ce que vous travaillez avec des organisations un peu intermédiaires qui peuvent vous servir d'appui ? Un peu comme l'association peut le faire, qu'est-ce qui permet d'assurer la pérennité à part à l'université, surtout que, d'après ce que je comprends et ce que dit aussi Joao de temps en temps, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est inscrit à l'université qui dégage de façon systématique ce temps pour les enseignants. C'est un temps que vous prenez, est-ce que vous vous battez pour le prendre ? Voilà, donc c'est à la fois, la question elle est double, c'est... vous avez parlé systématiquement là, en tant qu'enseignante, d'abord, vous n'avez pas dit, avec des étudiants en architecture, en urbanisme, et ensuite, comment c'est inscrit aussi dans les obligations de l'université, parce que c'est ça aussi, c'est peut-être un combat, quoi. Tout ça parce qu'on a besoin de s'inspirer des choses passionnantes que vous avez racontées. Voilà. Et puis, pour finir, je trouvais que, bon, d'un point de vue urbanistique, la description qui a été faite des reconfigurations territoriales à cette frontière-là, elle est absolument incroyable. Et que c'est vrai que ça pose de nouvelles questions, vraiment inédites, quand il n'y a pas cette densité de population sur lesquelles il faudrait réfléchir. Et vous êtes peut-être seule, Cecilia, à le faire. C'est ça le problème. Mais si on peut, un jour... y passer du temps, ça serait super. Muito obrigado, professora Agnès. Passo imediatamente para a Catherine e depois para o Rafael, e a gente depois faz a rodada final. Catherine, por favor. Bonjour tout le monde, donc merci beaucoup, hein. C'était vraiment passionnant et il y aurait des tonnes de questions. Je pense qu'on pourrait faire une autre session rien que sur le débat à partir des présentations qui ont été faites aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses vraiment passionnantes. Moi, je vais poser une toute petite question. Donc, vous parlez de façon récurrente du rôle de l'université avec un grand U. Et moi, la question que je me pose, c'est l'université. Mais l'université, il y a une multitude d'universités, donc j'imagine que toutes les universités ne sont pas engagées comme ça au Brésil. Mais aussi, je pense que Copoli, c'est un projet sur la fabrique urbaine, mais en même temps, on ne peut pas dissocier en fait, ce qui se passe au niveau des études urbaines de ce qui se passe, par exemple, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une articulation de votre réflexion et de votre engagement avec des collègues qui sont dans d'autres disciplines où ces questions-là que vous posez sur la marchandisation, sur la spéculation, etc., sont probablement traitées aussi par des collègues socio-économistes, par exemple. Et quels sont les liens que vous pouvez avoir avec eux par rapport à ces problématiques urbaines ? Merci. Obrigado. Passo então para o Rafael. Boa tarde a todas e todas. Foi um prazer escutar a Thalita, a Cecília, o Dito. Enfim, vou ser bem curto também. Eu acho que vai um pouco na direção da Caterina como pergunta. Eu acho que quando a universidade se propõe a esse processo da produção e a esse engajamento, esse compromisso, e enfim, como projeto aqui fala da produção da cidade, mas eu acho que, sobretudo para nós aqui, os brasileiros, a gente sabe também que essa universidade é um espaço extremamente elitista, né? Segregador, que tem uma história muito forte, né? na nossa sociedade brasileira. Eu acho que talvez a Cecília tenha marcado mais esse ponto, até pelo exemplo, né? Do conceito de uma universidade periférica. E aí a questão que eu lançaria era um pouco como que a universidade, né, se propõe nesse trabalho de engajamento, mas como esse engajamento, na opinião de vocês, também está modificando a própria universidade, né? Em termos muito amplos, né? Eu acho que nessa integração, enfim, a gente sabe muito bem em todas as políticas nos últimos 20 anos de realmente ser uma universidade mais popular, mas como isso está entrando também na dinâmica do ensino, nos currículos, na reconstrução dessas universidades, que não seja só o projeto da Cecília, da Caterine, do Dito, mas de que maneira vocês começam a enxergar que vocês não são sozinhos nessa luta, mas ela começa a se impregnar de alguma forma no debate realmente da construção de maneira muito concreta e estrutural da universidade brasileira. Se você já consegue enxergar uma mudança também nessa dinâmica, enfim, como que vocês veem isso também? Obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, Rafael. Bom, eu vou pedir uma coisa que vocês estão muito acostumados, que é fazer tarefas impossíveis, responder a Thalita, a Cissa e o Dito, ou fazer comentários em cerca de 2 minutos, cada um, por favor, para a gente poder respeitar o tempo dos nossos colegas, do nosso colega da tradução, e o compromisso da gente com o horário. Obrigado. Thalita. Obrigada, Chico. Obrigada por todos os comentários. Eu vou tentar falar muito brevemente, assim, até porque acho que a Cissa tem bastante coisa para contar, então, e estou curiosa também para ouvi-la, então vou tentar passar muito rapidamente por alguns comentários, né? Sobre, começando um pouco, tentar mesclar aqui algumas questões que colocaram, né? E aí, começando um pouco a partir do comentário da professora Inês, explicando um pouco melhor, o que os casos que eu trouxe aqui um pouquinho para a gente refletir juntos e juntas são a partir não de atuações minhas enquanto pesquisadora, mas enquanto o meu laboratório de pesquisa, que é o LabJuta, né, o Laboratório de Justiça Territorial. Então, que participa, por exemplo, de um projeto chamado Observatório de Remoções, e a partir dessa entrada que a gente se coloca em campo. Então, não seria uma atuação Desculpa fechar minha câmera, mas acho que minha internet não está legal. Então, é um pouco desse lugar que a gente se coloca, né? E a Inês comentou uma questão também, que é uma questão do tempo, né? Que acho que a Cissa coloca também, né? Do tempo, né? Ela até falou, né, de um caso onde há 20 anos as famílias estão sendo removidas e reassentadas, e as implicações disso tudo. Então, a gente até discute, né? No caso da Ecovias, por exemplo, que eu coloquei aqui, teve dois pesquisadores, né, dois estudantes de pós que atuaram muito e que acabaram saindo, mas a gente sempre se coloca como questão como que a gente continua, né, apoiando e atuando e acompanhando o caso da comunidade das Ecovias, mesmo sem os pesquisadores que estavam mais implicados naquele momento, assim, né? Então, é também um desafio e um aprendizado nosso enquanto universidade, né? E aí, quando a gente fala enquanto universidade, acho que vem um ponto também que o João colocou e que a Caterine e o Rafael também colocaram, que é um pouco também de que a gente não está falando da universidade como um todo, né? Como um bloco homogêneo. Mesmo no, na UFABC, que é uma universidade também recente, né? Um pouco da mesma leva ali da UNILA, né? E que também está, que é fruto também, inclusive, de reivindicação histórica popular daquela região, né, da região do ABC, e que ela surge também como reivindicação popular, e ela carrega um pouco no seu DNA essa história, né, de uma atuação comprometida com a sua comunidade. Ainda assim, dentro da Universidade Federal do ABC, também somos um grupo que trabalha com isso, um laboratório, mas também não são todos, né? Infelizmente, ainda estamos na minoria os grupos que trabalham dessa forma, assim, né? Claro que existem outros e grandes parceiros, a gente trabalha inclusive junto, né? A gente divide sala com um laboratório que tem, né, nas suas diretrizes e valores os mesmos que os nossos, mas ainda somos minoria dentro da universidade, mesmo na UFABC. Quando você vai para as universidades mais antigas e mais consolidadas, eu imagino que isso deve ser ainda mais complicado, né? Esse caráter elitista, branco, segregador, né? Masculino, tudo isso. Então, fiquei pensando um pouquinho em relação a isso. E acho que também a gente, como eu disse, né, a gente se coloca como um dos grupos, mas não somos, geralmente não somos os únicos apoiadores, né, nesses casos, são vários grupos. Então, a gente aqui tem conseguido trabalhar muito com a Defensoria, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, outras redes, como o BR Cidades, por exemplo, que está em todo o Brasil também, outros grupos de pesquisa, e por aí vai, né? Um pouquinho disso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Thalita. Cecília. Obrigado. Vou correr aqui, vamos lá. A primeira questão é reforçar, assim, que sim, eu falo como pesquisadora, mas dentro de uma perspectiva de pesquisadora orgânica, que tem uma base popular e que mesmo, né, também, sendo formada pela universidade, também foi formada pelas favelas o tempo inteiro estando nos espaços autoconstruídos. Então, acho que isso, eu falo a partir desses lugares, né? E aí, Agnes, uma questão importante, eu concordo que a universidade não tem que ser protagonista nesse processo. Ela pode ser um eixo, assim, um nó inicial que vai conectar uma série de agentes do território e que, posteriormente, essa rede, esse nó dessa rede vai ser diluído e outros serão os protagonistas. Quando a Escola Popular de Planejamento da Cidade foi pensado junto com o professor Francisco Comaru, a gente estava ali levando o Observatório de Remoções para o ABC Paulista, a ideia era exatamente essa, não manter a dependência desses estudos sobre os territórios de maneira crítica sobre a universidade, né? Tanto que foi pensado a partir dos movimentos sociais do ABC Paulista, né? Seria a segunda fase do Observatório de Remoções, que depois, se eu não me engano, parou dentro dessa perspectiva. Mas a ideia não é reforçar a dependência sobre a universidade, e eu acho que esse é um desafio. Porém, se a gente começa a atuar, como no nosso caso aqui, sempre com a rede de movimentos sociais, espaços de defesa, universidade e comunidades, eu percebo hoje aqui que os agentes que iniciam o processo de reflexão não necessariamente será só a universidade. A rede formada, isso pode ser acionado a partir de outros agentes. Hoje, no caso, a dependência diferente, né, do que quando chegamos aqui há 6 anos, que a universidade o tempo inteiro estava pautando a discussão de moradia, hoje nós não somos as pessoas, né, que só pautam essa questão. Existem outros agentes no território, né, e que seja assim, eu acho que esse tem que ser o propósito, né? Então, a rede, essa rede, universidade, espaços de defesa, comunidades, movimentos sociais, eu acho que é estratégico. Um outro ponto, falando rapidamente, que a Caterina coloca, sim, nós temos articulações com outros pesquisadores, né, sobre essas questões, porém, na nossa região aqui em específico, ele é muito, está muito inicial, né? Então, assim, eu vim de um processo que a gente discutia com facilidade as remoções, né, as transformações urbanas rápidas, violentas, e a gente chega aqui, tudo isso acontecendo da mesma maneira, só que sem qualquer questionamento, né? Inclusive por parte das comunidades. Elas se sentiam violentadas, mas existia uma compreensão de que era daquela maneira, né? Porque a gente tem um processo violento histórico aqui da Itaipu, binacional, e processos outros de remoção histórica no campo e na cidade aqui nesta região, e que foram, de alguma maneira, abafados, né? Então, as pessoas estavam num processo de manutenção dessas violências sem questionamento. Então, assim, é muito recente esse debate aqui, né? E a gente tem tentado trazer o máximo de pessoas possível, inclusive de universidades dos outros países, né? Porque a reestruturação compõe os 3 países, mas é um processo que está em curso. E, assim, em curso e com todas as mudanças acontecendo, né? E, Rafael, em relação à universidade, com certeza, eu nunca imaginei, e não imagino, que as ações extensionistas ou a função social da universidade têm como principal resultado os trabalhos junto às comunidades, né? O que as comunidades ganham. A universidade ganha muito, ela tem acesso a conhecimento sobre os territórios que ela não teria, né? A gente passa a olhar uma série de coisas, né, de processos que não estão escritos, que não estão levantados, muito particulares. Então, no processo de formação dos urbanistas, né, que vão atuar nessas áreas informais da cidade, é fundamental ter acesso a essas informações. E não dá para a gente imaginar que os dados sobre uma favela específica representa, né, todas as outras, né? Então, cada uma tem as suas particularidades. Então, nós, como urbanistas, precisávamos nos formar para conseguir fazer esses trabalhos com uma facilidade maior e uma articulação maior, né? Então, a universidade ganha muito e a universidade que se pretende popular, ganha mais ainda. Porque eu vejo esse período recente de um perfil específico, né, de jovens, né, populares na universidade, não é fácil estar num lugar que você não se reconhece, né? Não é fácil. As instituições são muito elitistas, é muito difícil. E a extensão universitária, ao conectar a universidade com esses espaços, é uma forma de reconhecimento desse estudante que chega ali. E ele se sente parte da universidade, dessa nova universidade. Eu, inclusive, imagino que isso deve reduzir a evasão universitária. Porque foi o meu processo. Eu nunca teria passado pela FAUSP se eu não tivesse totalmente conectada com as favelas da Cantareira. Né? E como eu vejo vários estudantes aqui que conseguem passar pela universidade porque se reconhecem nos espaços periféricos que a gente trabalha. Então, eu acho que tem tanta potencialidade essa conexão, né? Em especial também porque Para a área de atuação do arquiteto urbanista, os enfrentamentos que a gente tem, essas são as grandes pautas, né, que a gente tem, a gente precisa se preparar para isso, não é nem para um futuro, é para agora. E aí, nesse sentido, para finalizar, eu reforço que o nosso papel é, pelo menos aqui na região trinacional em especial, é ampliar o número de pessoas que tenham essas leituras como referência, né? Essa visão crítica das transformações do território. E eu não estou falando mais só os graduandos, mas é isso. São as comunidades que estão em eixos, né, de vulnerabilidade? Sim, mas também são as crianças que estão na escola, né? Elas precisam entender as transformações do território. Por que que a gente não consegue fazer um trabalho aqui, que é o nosso objetivo, com os três países, com as escolas públicas? Aqui a reestruturação já é imensa, a explosão urbana já é imensa, né? Então, assim, existe um papel fundamental de educação que não é só da educação superior, mas que a educação superior pode ser, nesse momento, a protagonista desse processo. Pelo menos eu vejo aqui assim, né? Acho que seria isso. Muito obrigado, Cissa, Thalita, maravilhosas. Espaço para o Dito. Chico, eu queria só trazer duas questões, né? Primeiro, eu acho, né, o Frei Beto, né, ele sempre traz uma frase para a gente assim, né, que na dúvida, né, a gente tem sempre que ficar do lado dos pobres, né, dos excluídos, daqueles que mais estão sofrendo, né? Então, o nosso desafio é ampliar, né, essa concepção e essa opção, né, de classe, né, que de certa forma, né, um conjunto de atores na universidade tem tomado, né? Ou seja, e eu estou com uma visão um pouco mais otimista que a Thalita, né, nesse sentido, né? A Thalita, né, falou das dificuldades, e é de fato, o Rafael também trouxe também esse questionamento, né, da elitização da universidade, e a Cita também reforçou. É verdade, né, existe, né? Mas existiu no Brasil também, nesse recentemente, né, uma política de cotas, né, que avançou muito também, né, a presença popular, né, das classes, das camadas populares, né, dentro da estrutura da universidade. A questão é como mudar as estruturas por dentro, né? Então, esse processo, eu acho que é um processo mais difícil, mais complexo, né, porque as estruturas, né, de opressão, vamos dizer assim, as estruturas ainda de dominação, né, nesses espaços, né, até porque eles são conformados, né, de uma forma tradicional, né, ela se mantém e elas se perpetuam, né? Então, como a gente pode também questionar esses modelos e essas estruturas, né? Então, acho que é importante que a gente possa também refletir sobre isso, né? E a segunda questão que eu queria reforçar, e a Thalita falou bem, e a Cisa também, que é, né, a gente, né, não ter uma universidade dependência, ou seja, é como a gente pode, como reforçar, né? E colocar nosso sustentáculo de ação e de atuação nas redes populares, né? Nas articulações, né? Com os parceiros para fazer esse processo de transformação coletiva nos territórios, né? Ou seja, é um processo que, embora ele tenha, né, um papel de tensionamento por dentro, mas ele é fundamentalmente, né, um processo para fora, né? Então, acho que a gente pensa um pouco, né, como a gente pode fazer para que a gente possa ampliar essa agenda. E a gente tem feito isso, né? A Karina aqui, ela não falou, né, a professora Karina, mas eles têm feito um processo, por exemplo, tem uma rede nacional, por exemplo, de laboratórios hoje, que tem feito laboratórios das universidades aqui no Brasil, feito vários processos. E isso tem encantado muitos jovens. A gente tem visto, né, como a nossa juventude, quando o processo é articulado, quando as comunidades, quando o pessoal e os jovens se reconhecem nesse processo, assim, está tudo muito bem, como os jovens participam, né? E a gente tem visto isso em vários processos que a gente tem feito. Então, acho que também temos que, né, lembrar, né, os processos de extensão e a articulação dos laboratórios em todo o Brasil tem também potencializado também esse processo participativo por dentro. É importante que a gente tensione mais, né, essas estruturas, né, que são de dominação, né, e que se perpetuam no tempo, né, mas acho fundamental que a gente possa continuar questionando e tensionando, né. E uma última questão que acho que a Agnes colocou sobre a questão do tempo. Né? Não tem jeito, né? A gente tem os processos são feitos nos finais de semana, né? É no dia a dia da luta do movimento, né? não é no momento, no horário tradicional da vida lá na universidade, mas é muito feito, né, a partir mesmo, né, né, do trabalho extra, vamos dizer assim, de fora, né, né, nos dias em que o povo, por exemplo, pode também, né, porque durante a semana o povo está trabalhando, então a gente tem que fazer esse trabalho e essa atuação muito no final de semana, no horário que a gente pode encontrar o povo nas comunidades, né? Mas eu concordo aí com as falas da Thalita e do Chico, e as demais falas que foram colocadas. Muito obrigado, Dito. A nossa sorte é que esse evento está sendo gravado, então nós vamos poder depois acessar esse material riquíssimo que está aqui, porque acho que isso aqui a gente tem que ver de novo. E eu quero agradecer muito a Thalita, a Cecília, o Dito, agradecer o nosso tradutor, porque a gente passou 10 minutos do combinado, e isso não temos como repor esse tempo para ele, mas eu quero pedir desculpa e agradecer a todos pela organização. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço. Lembrando que a próxima sessão vai ser dia 1 de dezembro, no mesmo horário, aí a gente vai fazer a divulgação, todos convidados. Obrigado, muito obrigado.